E nem poderia ser diferente hoje à noite de nós falarmos sobre honrar os pais. E vocês viram que eu estou com um novo visual hoje? É o papai 2011. Ganhei dos meus filhos essa camisa e eu disse, eu vou com ela para o culto. Né? Então, eu queria, com isso, honrar meus filhos também. Né? Aquela coisa, a gente ganhou, mas vocês sabem quem pagou, né? Hein? Todo mundo sabe quem pagou o presente do Dia dos Pais hoje, né? Mas o que vale é a lembrança, ainda que o dinheiro é nosso. Eles nem têm ainda dinheiro próprio, né? Alguns deles são pequenos. Mas eu quero trazer a palavra para vocês hoje à noite, irmãos. Ali do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 1, versículo 6, Malaquias 1, 6. E vamos falar sobre honra. As reuniões que estão acontecendo nas casas, as células, essa semana foi sobre honra. E nós sempre vamos insistir nesse assunto. Porque quebrada a honra dentro de casa, tudo vai quebrar na vida ao longo dos anos. Diz ali no capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? E aí começa então a dizer em que eles desprezam. Ofereciam coisas ruins, coisas estragadas no altar do Senhor. Mas volta o início dos seis. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Penso eu que todos nós, um dia mais ou menos, quebramos esse mandamento. Alguns muitas vezes, outros provavelmente poucas vezes, mas nenhuma vez penso que nenhum de nós. Tu pode concordar comigo ou não? Pensa um pouco na tua história, provavelmente um período ali de adolescência, pré-adolescência, juventude, teve alguma vez que você teve consciência, ou essa consciência veio mais tarde, que você ofendeu o seu pai, que você desonrou, que você se rebelou, que você contrariou e bateu o pé e disse a eles, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Teve alguma vez que você fez isso? Pode balançar a cabeça, não é pecado reconhecer. Não é pecado confessar algo, pelo contrário, é pela confissão que vem o nosso livramento. Pois aqui Deus está dizendo a esse povo, onde está a minha honra? E eu não quero hoje me dirigir especialmente aos jovens. Ah, jovens, vocês precisam honrar os seus pais. É verdade, mas eu quero dizer, crianças precisam honrar. Adultos, quem tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, você precisa aprender esse assunto constantemente da honra. Olha, Deus está perguntando, onde está a minha honra? Porque as pessoas ofereciam no altar do Senhor animais deficientes, animais aleijados, animais cegos. Ah, não temos, não vamos dar o melhor para Deus, vamos ao culto e oferecer algo estragado a Deus. Isto para Deus era uma desonra. Nós, por exemplo, se a nossa obediência é parcial ou aparente, isso é uma desonra. Nem todas as desonras que nós fizemos apareceram. Mas Deus as viu todas. Se vocês verem, dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento que começa a falar do relacionamento humano, sabe de quem fala? Para nós, filhos, e filhos todos somos, para nós, filhos, honrar pai e mãe. Os primeiros mandamentos falavam de nós em relação a Deus. Não ter outros deuses, não tomar o nome de Deus em vão, não estragar o dia do descanso, pelo contrário, honrar o dia do descanso. E a primeira vez que Deus fala de mandamento, quando é para nós, começa um mandamento dentro de casa, um mandamento dentro da família. Filhos, honrem os seus pais. Quebrado isso, tudo vai se quebrando ao longo dos tempos. Nós vamos depois desonrar professores. Nós vamos desonrar autoridades. Nós vamos desonrar pastores ou pessoas que têm essa figura de representar também Deus num grupo. Nós vamos quebrando todas as coisas quando o primeiro passo é dado errado. Alguém fala, mas não é culpa das crianças. Bom, parte sim, mas antes de as crianças errarem, muitas vezes os próprios pais erraram. Não ensinaram a honra. O filho vai lá no supermercado e aí está com a mãe, está com o pai e não ganha aquilo que quis. Alguns eu já vi de darem um tapa no rosto dos pais e não fazem nada os pais. Tem pai que chega a dizer assim, ah, foi sem querer. Como? Como um tapa de uma criança no rosto do pai foi sem querer? Tu está absolvendo algo que é inabsolvível, nem sei se existe essa palavra. Tu está dando uma desculpa porque não sabe como tratar aquele assunto. Está criando um monstro. Sabe que seres humanos podem se tornar piores que animais? Porque animais não pensam. Os seres humanos pensam. Eles sabem planejar o mal. Animal, se um leão come uma pessoa, um touro dá uma chifrada numa pessoa, um cavalo dá um pataço, isso está no instinto do animal. Provavelmente, quando se sente em perigo, faz isso. Mas o ser humano, se ele não é ensinado e nas coisas certas desde o início, ele vai acabar fazendo loucuras. Você concorda comigo? Sim, porque a palavra de Deus nos diz para honrar. Honrar, às vezes a gente honrar é querer bem o pai e a mãe, certo? Isso é o início da honra. Há uma honra mental, há uma honra por dentro, mas há uma honra por fora. A honra por fora, e geralmente, se a gente fizer um estudo da Bíblia, todas as vezes que aparece a palavra honra, sempre a palavra honra está ligada a bens e a dinheiro e a presentes. Você sabia disso? Pode fazer a pesquisa bíblica. Pega uma chave bíblica, uma concordância bíblica, e todas as vezes que aparece a palavra honra, fala de bens, de dinheiro e de presentes. Por isso que eu disse, há uma honra por dentro. Há um respeito por dentro. Há uma admiração. Há praticamente uma reverência àquela figura. Mas não pode ficar a honra. Você dizer, oh, meu pai ou minha mãe, digamos que eles já estão velhinhos, alguns dos nossos pais têm 80 anos, 80 e poucos, 90, e o pai está lá doente, está de cama, e você só liga para ele, mora perto de ti, oh, pai, eu estou orando por ti. Há uma honra nisso? Há. Mas a honra vai mais. Pai, o que eu posso fazer por ti? O pai, de repente, está lá com poucos recursos e você diz, pai, você precisa remédio? Eu estou aqui. Mãe, você precisa fraldas? Eu estou aqui. Tu precisa que eu me sente contigo uma hora, duas horas, três horas? Eu estou aqui, meu pai. Isso é honra na prática. Não basta dizer, eu quero te honrar. Eu quero te respeitar, tá bom, mas isso tudo precisa ter visibilidade. Precisa ser prático. Assim, mesma coisa, até mesmo entre irmãos. Ah, eu estou orando por ti, muito bem. Mas tem momentos que nós precisamos fazer mais do que oração. Mais do que alguns até dizem, estou torcendo por ti. Mas torcendo o quê? Eu já estou todo retorcido e ainda está me torcendo mais. No fundo, nós temos, eu vou fazer algo por ti. Honra. Honra tem respeito. Honra tem admiração. Mas honra bota a mão na massa. Hoje você chega lá e dizer para o seu pai, para sua mãe, se eles ainda vivem. Ou isso também não é só um dia que se faz. Hoje nós estamos como que destacando esse dia. Mas isso se faz todos os dias. mãe, hoje tu não vai cozinhar, vem na minha casa. Ou mãe, hoje eu vou te levar num restaurante e provavelmente ela vai dizer, mas filho, isso custa muito caro. Mãe, eu quero te ensinar a honra, eu quero te honrar. Não é só te dar um descanso de um dia tu não cozinhar. Não, eu quero te honrar, meu pai, minha mãe. Pai, hoje eu vou fazer um churrasco. Mas, de repente tu é um desastre no churrasco. Mas faça, faça. O meu filho hoje chegou com uma camisa lá, me deu outra. Além dessa aqui, é outra que ele me deu. E o meu filho está começando a vida, né, de casal. Os dois estão construindo bem no início da vida deles. E ele me trouxe uma camisa e eu disse, muito obrigado. Eu queria, olha, eu não precisava da camisa. Vamos dizer assim, aquela camisa para ele me dar custou muito para ele. Ele não está aqui hoje, está lá no Guajuviras com os irmãos. Custou muito para ele me dar aquela camisa. Eu podia dizer, não, meu filho, não precisa, eu que devo te dar uma camisa. Não mesmo, hoje sou eu que tenho que ganhar a camisa. Sabia? Porque nós pais, provavelmente nós pais, todos temos mais condição financeira que os filhos. Quem aqui tem mais condição que os filhos hoje? Pode balançar a cabeça. Você está melhor de dinheiro, melhor que eles. Então, se ele chega com um presente para te honrar hoje, sabe qual é o perigo? Não, não precisa. Para que gastar? Você lembra o que eu disse? Honra está ligado a presente. Honra está ligado a dinheiro. Então, quando fala de honrar pai e mãe, muitas vezes vai implicar em doação. Quer honrar um irmão da igreja no dia do aniversário dele? Eu vim aqui te honrar. Tu geralmente vai lá e come bolo na casa dele, ele que pagou para ti. Tudo errado. Eu vim aqui te honrar com o meu estômago vazio. Sai daí, isso não é honra, irmãos. Isso, vocês perceberam? Geralmente é o aniversariante que paga a festa, né? É, vem 500 irmãos na tua casa, todo mundo de estômago vazio. Falando nisso, pessoal, daqui uns dias estou de aniversário. Aê! E para completar a dose, minha esposa também. Tá? Mas, se quiserem me honrar, podem, tá? Eu não vou dizer não precisa, precisa sim. Sabe por quê? Isso é um ensino da palavra de Deus. Ah, vai ter sopa. Olha, quem já comeu o rodízio de sopa, só um parênteses, depois tu tira da filmagem, hein? Quem já comeu o rodízio de sopas da Tânia, é maravilhoso. Vai ter sopa lá em casa. Vão me honrar. Muito bem, vai lá. Mas, irmãos, continuando, depois tu corta aí dessa partezinha da filmagem, viu? Deus pergunta, onde está a minha honra? Quando nós queremos honrar Deus, olha, irmãos, e graças a Deus eu não estou pedindo nada para vocês nesse momento, mas nós nos apresentar sim com a nossa obediência, com a nossa vida. Mas tem uma palavra no Antigo Testamento que diz que ninguém é para se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que todos nós temos algo para nos apresentar diante de Deus, inclusive com ofertas. Não estamos pedindo. Isso é um ensino nesse momento. Você pode ser pobre como for, pode estar desempregado como estiver. Eu tenho certeza que alguma moeda ainda existe na tua casa. Tem ou não tem? Tem. E isso, Deus não precisa de dinheiro. Mas quando a gente quer honrar, a gente também, além de generosidade, na honra tem algo de fé. Além de algo de gratidão, tem algo de fé na honra. Onde está a minha honra? E as pessoas então iam a Deus com um animal velho. Eles apresentavam, geralmente tinha que apresentar a Deus uma ovelhinha de um ano, no melhor período da ovelha. Aquele, aí no interior chama o cordeiro, né? Bem novinho, super macio, ótimo para comer. Quando está no melhor para comer, sabe o que Deus diz? Primeiro para mim. Aconteceu uma vez que um dos profetas chegou na casa de uma mulher muito pobre. Mas pobre de morrer a mulher. Era a última refeição que a mulher iria fazer. E o profeta foi e disse, Deus mandou você fazer um bolo para mim. Você já pensou? E a mulher foi lá e amassou, era o último punhado de farinha, o último restinho de azeite. Amassou o bolo, assou e deu para o profeta. Honrou aquele homem, aquilo tinha que ter fé. Para aquela honra ali tinha que ter muita fé. Sabe o que aconteceu? Nunca faltou pão naquela casa, porque sempre a farinha aparecia e o azeite se multiplicava lá nas latas. Honra. Experimente honrar, você vai ver, isso funciona. Porque, sabe por que funciona? Porque é uma orientação da palavra de Deus. É um mandamento, chega a dizer que quando nós honramos, nós vamos prosperar. Tu acredita nisso? Você vai melhorar de vida, é algo financeiro que fala ali. Tudo te vai bem. E diz mais, você vai ter uma longa vida. Você vai viver muitos anos. Há uma promessa, aliás, duas promessas, neste mandamento. Cumpra e você vai ver. Ah, mas como foi dito no início, na oração, mas meu pai não foi tudo isso. Provavelmente, quase todos de nós trazemos algumas sequelas de uma educação problemática. Porque eles não sabiam fazer. A maioria dos nossos pais nem conheciam a Deus como nós conhecemos. Outros não conheciam nada. Fizeram muitos erros querendo acertar. Outros erros erraram por causa do gênio que eles tinham, temperamento ruim. Mas, honra. Porque atrás de um pai, aquela figura está Deus. Não atrás de atitudes erradas, não é isso que eu estou falando. Mas atrás da figura paterna é a figura de Deus que está ali. Pai e mãe representam, vamos dizer assim, por um lado, a autoridade, o pai. Por outro lado, a questão toda do amor, mãe. Esses dois completam o que um ser humano precisa. Alguém que seja autoridade sobre ele. Uma criança precisa de uma autoridade sobre ela e precisa aquele amor de mãe. Quando não há isso, começa a dar disfunções, depois comportamentais. Isso vai indo lá adiante, vai estragando tudo. Quanto mais velho fica, pior fica. A não ser que tenha conhecido isso pela palavra de Deus. No Antigo Testamento, a desonra aos pais era uma coisa tão grave que o pai podia levar o filho aos juízes. Tinha os juízes que estavam na porta das cidades. E aquele filho rebelde, desobediente, era morto pelas autoridades. Vocês viram o que tem se feito hoje em dia? Geralmente mães em desespero. Elas estão acorrentando filhos. Você já viu isso? Filhos que estão se matando nas drogas. As mães em desespero. Mas isso é crime! As mães estão ocupando o lugar do Estado. Por desespero. O Estado que teria que cuidar dessas coisas. Em termos de amarrar alguém. Ou de aprisionar alguém. Mas nós podemos entender uma mãe em desespero, que sabe se o filho vai para a rua, é pior. Claro, isso tudo já é, como dizemos, a ponta do iceberg, é o que está aparecendo, porque tem toda uma educação anterior que foi sendo errada, errada, errada, e deu nisso tudo. Vejam, Deus pergunta, onde está a minha honra? Desprezar os pais, amaldiçoar os pais, no Antigo Testamento, significava atrair maldição, desgraça sobre si mesmo. Mas, essa parte da palavra de Deus continua completamente válida. Tem coisas do Antigo Testamento que não nos servem mais hoje. Especialmente aquelas ligadas à forma que eles faziam o culto. Jesus encerrou toda aquela questão de sacrifícios. Isso terminou. Mas a honra continua de pé. Continua. Eu nunca vi alguém que honrou pai e mãe. Nunca vi se dar mal na vida. Quando a gente desonra, tem um princípio maligno dentro de nós. É provavelmente, ou vamos dizer, quase sempre, a questão da rebeldia. Rebeldia foi um pecado que aconteceu ainda no céu. O primeiro pecado não foi o de Adão e Eva, teve um antes. Esse de Adão e Eva foi na terra. O pecado que aconteceu no céu foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus e quis tomar o lugar de Deus. E ainda fez a cabeça lá, convenceu um terço de todos os anjos. Foram expulsos do céu. O pior pecado, irmãos, é a rebeldia. E quando um filho se levanta contra pai, se levanta contra mãe, esse princípio de Lúcifer, um princípio diabólico, está dentro da pessoa. Só se convertendo para mudar isso. Só ouvindo a palavra de Deus, só botando a palavra de Deus em prática. Deus pergunta, onde está a minha honra? Sabe o que aconteceu? Uma profunda malandragem. E Jesus denunciou uma malandragem que acontecia no meio dos religiosos. Lá em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7 fala disso. Lá diz, honra teu pai e a tua mãe. E sabe o que as pessoas começaram a fazer? Eles criaram uma lei. Os próprios religiosos criaram uma lei que em vez de você cuidar dos seus pais, agora especialmente quando eles são idosos, você diz para o pai, isto que eu daria para ti é uma oferta para a obra de Deus. Está na Bíblia. Eles disseram até criar uma palavra. Isso é corbã. Corbã significa oferta. Então pai, mãe, velhinho, necessitado da ajuda dos filhos. Agora o filho chega e diz, papai. Papai, mas não é nada de papai. O que eu daria a ti, agora está comprometido com a casa de Deus. Pai, eu estou isento, porque nesse tal de corbã, quando se fazia esse juramento, era algo que ninguém mais podia tocar nos teus bens. Então, quer dizer, nem meu pai, minha mãe toca mais nos meus bens. Tudo agora é de Deus, entre aspas. Mentira. As pessoas iam dizer, oh, vamos honrar Deus e desonrar os pais. Não. Isto não é possível. Alguém de vocês diria assim, não, mas eu quero aqui trazer uma oferta para a igreja. Mas meu pai está lá morrendo de fome, velhinho. Não traga então. Você ouviu direito o que eu disse? Vocês ouviram? Não traga a oferta. Se é para deixar seu pai morrer. Não traga para a casa de Deus. É claro que ali tinha um desvio, uma maldade, porque no fundo eles não davam para Deus também, porque não tinha prazo, quando tu ia cumprir essa oferta, não tinha prazo. Então tu espera o velho morrer e depois acabou o teu juramento, acabou a tua promessa de dádiva. E Jesus disse, vós jeitosamente estão seguindo as tradições dos homens e desviando-se da palavra de Deus. No mundo antigo, crianças aleijadas, crianças deficientes, cega, surdo, faltando uma perna, um braço, todas eram mortas. Entre a grande maioria dos povos indígenas, é assim ainda hoje. Eu digo o que eu conheço, o que eu sei de estar presente em lugares assim. Nasce um filho aleijado, deixa no meio do mato. Se sobreviver, é porque era para viver. Mas uma criança recém-nascida não tem chance nenhuma, nenhuma de nascer, de sobreviver. Os povos antigos não cuidavam dos recém-nascidos com problema, muitas meninas, ao nascerem, eram mortas. Escritos dos romanos, que era um povo super desenvolvido, inclusive no direito, o pessoal que estuda direito aí, sabe, tem que estudar o direito romano. Mas quando nascia uma menina, o pai dizia, vive ou não vive. Quando era menino, sempre era para viver. Porque precisavam de gente para as guerras, para trabalhar nas lavouras, mas quando era menina, o pai ia ver se ela vai viver ou não. Isso aí se chamava, pessoal que estudou, o pátrio poder, não é? O pai tem direito absoluto sobre os filhos, inclusive de matar os filhos, estava no poder do pai. Aí vem o cristianismo, e traz algo novo, onde protege criancinhas. Vem o cristianismo e protege a mulher. Vem o cristianismo e protege o velho. Aquele que ninguém quer mais. O idoso, aliás, isso já vinha também do Antigo Testamento, essa proteção familiar, não é só proteger o indivíduo, porque Deus sabe que tudo vai passar pela família. Ah, Deus é perfeito porque Ele criou todas essas coisas, família, indivíduos e assim por diante. E pessoas, então, nos dias de Jesus, deram um jeito de quebrar com isso. Dizer, eu vou dar para a igreja. Para não dar para os meus pais. Não, nós temos compromissos com Deus, sim. Mas nós temos compromissos com nossos pais. E esses dois compromissos não são excludentes. Se eu faço um, não posso fazer o outro. Não. Nós que amamos a Deus, vamos ter os dois compromissos realizados. Teu pai ou tua mãe pode morar contigo quando eles forem bem velhinhos ou não? Pode? E se eles derem muito trabalho? Se depender de remédio, fralda, talvez você vai ter que pagar uma pessoa para cuidar deles. Eles podem morar contigo? Você já disse isso para eles ou não? Se você nunca diga isso. Pai, mãe, se tu não puder te cuidar mais um dia, porque te faltam as forças, pode vir morar comigo. Noras e sogras, de repente, algumas nunca afinaram muito. Pode vir a sogra morar lá, nora. Fui! Chega a me dar um arrepio só pensar nisso. Não dá arrepio nada, vai obedecer a palavra de Deus. Porque na obediência e na honra tem um grau de sacrifício. Tem um grau de sacrifício. Mas a pessoa me desmereceu a vida inteira e no final sou eu que vou cuidar dela. Exatamente. Você está cumprindo a palavra de Deus. Deus é mais sábio do que todos nós e do que todos os pensadores do mundo juntos. Deus é mais sábio, porque tem promessa de bem-aventurança para ti. Vamos honrar os pais? Em todas as nossas idades. Sempre. Não abandoná-los, querer-lhes bem, mas também cuidando, zelando, protegendo eles quando eles precisam de proteção, porque provavelmente nós vamos ter que fazer pelos pais o que eles fizeram por nós. No nosso início de vida, eles fizeram algo que nós vamos fazer por eles no final da vida. E isso não pode ser uma coisa que assim, eu quero ou eu não quero fazer. Nós que amamos a Deus, não temos escolha. Nós vamos fazer. Teu pai pode contar com a tua ajuda, tua mãe pode. É isso aí. Teu sogro, tua sogra, podem contar com a tua ajuda? Podem. Essa é a palavra de Deus. Porque por trás daquela dita oferta, que lá em Mateus capítulo 15, estamos dando para Deus, mas que religião é essa que abandona os velhos? Nós poderíamos perguntar, que religião é essa? Às vezes no meio dos povos indígenas, tão saudados como uma sociedade perfeita, vai morar lá no meio, nós já tivemos lá no meio, onde criança que não deve viver, não vive. Criança deficiente, não vive. Tu vê, às vezes, alguns segmentos da sociedade. A sociedade perfeita é a indígena. Pobre mulher dos índios. Quem faz o trabalho pesado, vocês sabem, né? É a mulher. O homem vai caçar, vai pescar e deitar na rede o dia inteiro. Eu não queria ser mulher de índio, mas se alguém quer ser, pode ir. Tem muitas florestas ainda para ir para lá. Pode ir. Eu não queria nascer aleijado. Meus pais não iam querer a mim. Se nascesse no meio da sociedade. Ah, só nós aprendemos na palavra de Deus. Honrar, cuidar, amar. Até se eles não nos amaram em alguma época. Até isso. Você já viu que às vezes tem muitos filhos, um casal. E algumas vezes acontece que aquele filho que era mais rejeitado, mais trocado, porque às vezes tem famílias que elegem um para ser o especial. Quem é que vai cuidar do papai velhinho depois? Vocês sabem? Não vai ser o queridinho. Vocês podem escrever, tenho certeza disso. Você já viu esse filme ou não? Não vai ser aquele que foi paparicado a vida inteira. Sabe por quê? Porque ele não tem entrega, ele só aprendeu a receber. Muitas vezes aquele que foi rejeitado, foi deixado para trás pelos pais, ficou em segundo plano, é esse que vai amar o pai até o fim ou a mãe até o fim. Atrás dessa dita oferta que inventaram para burlar o mandamento do amar os pais e de honrar os pais, podia estar uma ira, um filho irado. Ah, quando meu pai for velho, eu vou deixar ele morrer na míngua. Ou tem uma rebeldia, um coração ruim. Ou tem uma ganância, uma avareza. Eu não dou nada para ninguém, nem para o meu pai. Irmãos, vamos fazer uma coisa prática. Se seus pais não têm plano de saúde, e ele precisa fazer uma consulta que custe R$200 um especialista, mas o INSS oferece essa consulta daqui a 3 meses, você vai pagar a consulta de 200 ou vai fazer o papaizinho esperar 3 meses? Responde isso e tu já vai saber se está honrando ou desonrando. E aí? Está respondido? Se você diz, pai, vamos lá, eu pago a tua consulta. Pode marcar amanhã. Mas eu não tenho dinheiro. Pai, marca a consulta, eu vou te pagar. E mesmo que você não tenha, você tem onde buscar, não tem? Sempre tem um amigo, tem um irmão, tem isso, tem aquilo. Vende um negócio. Vender, sim, vende uma coisa, então, se você não tem dinheiro, para abençoar o seu pai, que te abençoou a vida inteira. Né? Outro dia eu disse aqui, nós trabalhamos, grande parte do nosso trabalho, pais, é para abençoar nossos filhos, não é? Pode pensar, quem tem filhos aqui sabe. Nós passamos grande parte do nosso tempo planejando algo para ser bênção para os filhos. Até alguns de nós querem deixar bastante herança para os filhos. A melhor herança que tu pode dar são 2 coisas. Ensinar a fé em Jesus e ensinar eles a ter uma formação, uma profissão. Herança, se der, a gente deixa, mas as 2 coisas mais importantes é a fé e eles ensinar eles a trabalhar. Que se eles têm fé, eles vão fazer as coisas certas com Deus, e se têm uma profissão, eles sabem sobreviver na vida. Porque você um dia vai morrer, e eles terão que tocar a vida adiante. Faça isso pelos seus filhos, não se preocupe em querer deixar tanta coisa para eles. Honre a eles. Você sabe se honra o pai e a mãe? Quando você tem assim no seu coração eles em alta consideração. Em alta consideração. Hoje eu estou falando de pais biológicos, mas eu podia, tudo que eu estou falando aqui, trazer para pais espirituais também, você sabia? Quem te gerou na fé? Quem cuida da tua fé? Quem te ajuda a crescer na fé? São pais espirituais. Honra eles também, a palavra de Deus fala disso. Uma vez Davi foi para a guerra. E o Davi, já idoso, uma guerra contra os filisteus. E o Davi teve que lutar com um guerreiro dos inimigos, mas um homem que sabia guerrear também, muito forte. Um homem com mais saúde do que Davi, mais jovem. Só a lança do inimigo pesava 3,5 kg. Só a lança. E diz na palavra de Deus que Davi venceu. Mas ao final daquela luta, ele estava completamente exausto. Teve um dos homens de Davi, disse, pai Davi, nunca mais tu vai para a guerra. Tu fica em casa, pai. Passou a tua fase de ir para a guerra, pai. Passou a tua fase de lutar pelos filhos, pai. Isso se chama proteção. Cuidado com aquele que já estava declinando nas suas forças. Tu fica em casa. Nos dá as orientações que tu sabe, a tua experiência, repassa para nós. Mas pai Davi, fica em casa. Nós vamos à guerra por ti. para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi era um homem que era como uma luz em toda a nação. Nós precisamos de ti, Davi, mas agora não mais na frente de batalha. Já vimos que tu lutou agora e venceu, mas só deu para o gasto. Não podemos mais correr esse risco, pai Davi, de te expor a tamanho problema. Ah, pode ser que chegue uma época na vida dos nossos pais que nós vamos dizer, pai, agora pare de trabalhar. Pode ser que o pai já é aposentado, mas filho, eu preciso ainda continuar trabalhando para complementar a aposentadoria. Pai, pode parar agora. Mãe, pode parar. Ou trabalha por lazer, não mais por necessidade. Daqui para frente, eu complemento o que faltar. Ah, não é isso honra, meus irmãos? Não é honra isso? Talvez o pai vai querer, não precisa, claro, provavelmente vai dizer, ainda mais se é um homem ativo, uma mulher ativa, nem deve parar totalmente. Mas ele precisa ter a segurança que tem um filho por trás dele, tem uma filha por trás dele. Pode chegar a época que a gente chega um tempo em que as nossas forças estão se esvaindo. Teve Davi, irmã Vera, pode chamar as crianças? Davi passou por isso. Paulo estava na prisão em Roma. Paulo já estava prestes a ser morto. Estava lá alguns anos na prisão. E um dia ele mandou uma carta para o Timóteo. Timóteo era um filho na fé. E sabe o que Paulo disse para Timóteo? Uma coisa que a gente nunca deu muita atenção. Mas diz assim, meu filho Timóteo, traz a capa que eu deixei na cidade de Troade. Por que um prisioneiro quer a capa? Como eram as prisões antigas? Até hoje são ruins, mas antigas eram piores ainda. Úmidas, mal cheirosas. Tudo de ruim naqueles lugares. Provavelmente Paulo passou um período que era verão, mas agora vinha chegando o inverno. E ele diz para o seu filho na fé, traz a capa. Vai chegar a época que você, filho, escute o que eu vou te dizer agora, você vai ter que ser a cobertura para o seu pai, porque tantos e tantos anos ele foi a proteção para ti. Compreenderam isso? Isso não é pesado, não. Vai chegar o tempo que nós vamos dizer, pai, está aqui a capa. Capa, vamos chamar aquilo que protege. Tomara Deus nos dê saúde a todos nós, para termos uma velhice tranquila, com saúde, com paz, poder até trabalhar, não mais por necessidade, mas só para preencher uma boa parte do nosso tempo, seria por terapia. Mas é possível que alguns de nós tenham uma velhice com alguma doença, com alguma necessidade, e aí chega a vez dos filhos devolver a proteção para os pais. A capa que os pais deram para você ao longo do tempo, no final da vida deles você dá de volta aos pais. Isso é honra. Estamos falando de algo do final da vida. Mas também temos honra a dar nossos pais no meio da vida. A desonra sempre trará maldição, a desonra. Enfrentar os pais, falar mal deles, desobedecê-los, traz problemas para nós. Por isso eu disse no início, em alguma época, penso eu, todos nós, algum tipo de desonra causamos. Ou um pai diz, não faz, e o filho diz, eu faço. Ali está instalada a desonra. E aonde se instala a desonra, se instala junto a maldição. Aquele filho, aquela filha, as coisas vão de mal a pior, de mal a pior. Isso às vezes não leva um ano, dois anos, às vezes leva 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas não acaba bem. Deus diz, onde está a minha honra? E onde está o respeito para comigo? Se você honra a Deus, você pode ficar certo. Se você dá o seu melhor para Deus, você pode ficar certo que também você vai honrar os seus pais. você vai honrar eles. Pais, por favor, ensinem honra aos filhos. Ensine os filhos a honrar vocês. Muitas vezes no próprio casal, um filho desonra a mãe. Aí eu não vou fazer. E o pai deve entrar em cena, naquele mesmo momento, se estão juntos, e dizer, ouve a tua mãe. E falar grosso, não é? Ai, filhinho, ouve a mamãe. Mas ninguém vai ouvir com esse jeito aí. Mas o filho vai dar risada de ti. Filho, ouve a tua mãe, mas bota quente. Que ele vai tremer por dentro, ele tem que ver que tem um pai em casa. Pode ser um pouco mais fraco, tá? Mas não deixa passar uma desonra. Não deixa passar em branco, não. Você vai ensinar uma pessoa a ser abençoada. A mesma coisa, às vezes as pessoas chegam à igreja, se convertem. E elas vêm, às vezes, de um momento muito pobre, difícil da vida delas, ou desempregado. E a pessoa diz, pastor, eu estou desempregado, eu estou em luta financeira. Eu também tenho que ser dizimista? Sim. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é uma bênção para ela. Ela vai crescer, exercitar a fé. Se eu disser, não, tu está tão pobrezinho, tu está tão necessitado, tu está isento disso. Não, não está isento. A mesma coisa alguém diria, mas eu estou isento de honrar pai e mãe? Não. Ninguém está isento de descumprir mandamento nenhum. Pais, ensinem a honra. Honra entre pais. Honra a governos, mas o governo é injusto, nós sabemos. Outro dia eu ouvi uma palestra de um psiquiatra, e ele dizia que o pior educador é o governo. Diz uma coisa e faz outra, a maioria das, vocês sabem, né? O pior administrador, nas linhas gerais, é o governo. Vocês estão vendo as notícias de jornais todos os dias, de televisão? Se isso fosse numa empresa particular, já tinha quebrado há milhões de anos, né? Ah, meus irmãos, não espera que o governo vá fazer por ti o que tem que ser feito dentro de casa. Honre. Honre governos. Tem problemas? Tem. Pais têm problemas? Também tem. São governos dentro de casa? Também tem. Mas isso não nos libera a desonrá-los. Porque mais do que um homem, mais do que uma mulher, são figuras de autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém? Está aí, irmã Vera? As crianças estão aí? Eu podia falar muito mais coisa de honra, mas vamos falar mais outra hora, para não falar tudo num dia, né? Honre. Fica essa palavra de hoje. Honrar custa, viu? Não tem honra sem custo. Honrar não é só de boca, é de atitude. Abençoa teus pais. Filhos, abençoe os pais.